Editorial. A Rádio Fora do Eixo, além do trabalho na web, esse ano está previstas ações em FM, né, em frequência modulada, já que foi conquistado um transmissor nômade recentemente num edital proposto pelo coletivo Decentros. Então, esse transmissor ele poderá circular entre vários coletivos do Circuito Fora do Eixo, mas o foco é no novo portal, né? E a proposição de uma maior autonomia para a equipe, principalmente nas postagens, né, que devem ser direcionadas para a comunidade da Web Rádio, onde vai concentrar todas as atividades. Por lá vão ficar os podcasts produzidos pelos coletivos do Circuito Fora do Eixo e pelos parceiros, e também os players para transmissão ao vivo, né, sempre que acontecer, e elas vão ficar em destaque também na página principal. A editoria fica no suporte, então, para autorizar as publicações e principalmente também para monitoria e auxílio nas transmissões ao vivo. Se dá uma olhada lá na página, do lado esquerdo, tem um espaço para cadastrar as transmissões ao vivo, coisa que deve ser feita com antecedência. Tem um link também para as vinhetas que devem ser utilizadas pelos programadores. Várias pessoas de vários coletivos diferentes fizeram vinhetas e elas vão sendo postadas ali, então você baixa e utiliza na transmissão ao vivo. Lá também, do lado esquerdo, tem um tutorial de transmissão ao vivo que foi feito e um documento para padronização desses podcasts também, para ficar de maneira mais organizada. Daí, ao longo do ano, várias ações devem ajudar a integrar ainda mais a equipe, assim como oficinas, outros encontros de formação e capacitação, para a gente ter cada vez mais agentes transmissores dentro da rede e ocupar esses espaços que são nossos, né? Editorial.